Seja bem-vindo ao quarto episódio do Eu Discordo Podcast. Eu sou o Henrique. E eu sou a Ana. O que foi? Você tá rindo agora. Foi falso. Tu falou do jeito mais... E hoje nós vamos discordar sobre Persona 4 The Mission. No último episódio, a gente discutiu sobre Lego Batman, né, uma indicação da Ana. Nesse episódio, eu indiquei Persona 4 The Animation. E, Ana, dê aí uma sinopse de Persona 4 The Animation. Então, Persona 4 The Animation é a adaptação, né, de Persona 4, o jogo. Onde esse grupo de adolescentes mal resolvidos resolvem se empenhar para resolver um mistério de outros adolescentes. Sim, desaparecidos e até alguns sendo assassinados. Um jovem vai morar com seu tio e a sua prima, né, numa cidadezinha no interior, e aí começa a ter uns assassinatos bizarros na cidade, e aí ele e os amigos novos dele, né, entram na televisão, literalmente, pra descobrir quem é que tá matando todo mundo, né? Mas esse dos spoiler tudo. Não é spoiler, né? No primeiro episódio já... Não, eles entram na TV no primeiro episódio. No primeiro episódio já tá entrando na TV. Coisa muito surreal. No começo eu tava achando da hora, depois comecei a enjoar. Entrar na TV é interessante porque é uma alegoria também, né? Tem que uma grande relação com o tema do anime, da história principal. E, sim. A relação das pessoas com a televisão faz parte do tema da história no geral. Uhum. Então vamos logo começar pelo ponto mais fraco de todos, que é: meu Deus, animaram esse anime com duas pessoas e uma caneta Bic, né? Nossa senhora, é muito feio. Não, assim, começa simples e feio. Ok, aí tem umas horas que parece que eles vão aprendendo a mexer um pouco mais conforme estão animando, igual a gente faz com o podcast. E aí, tipo, parece que melhora. E aí volta a ser feio de novo. E eu fico, meu Deus, o que tá acontecendo? Sabe aquelas animações que fazem que eles desenham em várias folhas seguidas, assim, aí você pega, assim, sabe? Aí você vê todas. Sim. Elas. Aquilo tá melhor do que a animação desse anime, gente. Que feio. É, porque aquilo tem fluidez, pelo menos, né? Deve ter... Sim. Tem vários desenhozinhos pra mostrar movimento, enquanto que nesse anime tem três desenhos pra mostrar movimento. Uhum, exatamente. Dá pra perceber claramente que o orçamento desse anime é bem baixo, né? Uhum. E a animação sofre bastante com isso. Mas eu acho que também, eventualmente, você se acostuma e para de reparar. Sim. Né? No começo é pior, né? É algo que... O tempo todo você fica olhando e percebendo isso. Mas eventualmente você passa a se acostumar e a ignorar esse aspecto da animação. Né? Tirando os momentos em que eles estão claramente querendo economizar na animação. E aí você percebe de novo o quão ruim tudo é. Porque tá tudo parado na sua frente. O cenário mesmo, tipo, assim, parece uma foto. E aí parece teatro, sabe? Um cenário paradão. E aí atores na frente. E às vezes até os atores parecem cenário. Mas tudo bem. Os personagens não têm muita expressão. O protagonista, principalmente. Ele não tem personalidade, ele não tem expressão, ele não tem nada. É isso. Ele não tem nem cor de cabelo. Já começando a falar dos personagens, né? O protagonista, o Yu Narukami, né, o rapaz que vem da cidade grande pro interior. Uhum. É bom lembrar que Persona 4 é a adaptação de um jogo. E sim. O Yu, ele no jogo é um protagonista silencioso. Ou seja, você, jogador, é que vai definir qual que vai ser a personalidade do Yu. Você que vai projetar o que você quiser sobre ele, né? Sim. No anime, os produtores resolveram não dar nenhuma personalidade pra ele. E isso ficou horrível, né? Ele parece um jarro vazio, assim. É, o conceito do personagem é justamente que ele é o número zero, né? E ele, no começo da história, a Margaret, eu acho que fala, né? Que ele é o número zero, ele é vazio, mas ele tem infinitas possibilidades dentro dele, né? Só que no anime ele é só vazio. Exatamente. Não, ainda é, eu gosto dessa coisa, tipo, dos arcanos e tal, que ele vai arranjando, depender dos laços que ele tem, né, das amizades que ele tem. E eu acho isso muito legal, que complementaria muito bem o personagem dele. Mas, na verdade, o que era pra ser um complemento fica totalmente a essência do personagem. Ele é só as amizades que ele tem. Ele não tem mais nada. Ele não é engraçado. Ele não é, tipo assim, nossa, como ele é inteligente. Ele não é nada disso. Tudo que faz... Ele é o Harry Potter. Tudo que faz é os outros que fez, entendeu? Tudo que acontece é porque os outros fizeram alguma coisa. Ele só tá lá porque é o escolhido mesmo. Não, Harry Potter tem personalidade, isso aí. Outro podcast esse. Bem, assim, o Yu, ele é... O que define ele como personagem é que ele quer ajudar todo mundo, né? Sim. E é isso que ele faz durante a história inteira. E ele termina sendo o cara mais amado da cidade, né? Porque basicamente todo mundo na cidade em algum momento foi ajudado por ele. Isso é bem legal, assim, do jogo, sabe? Ele no jogo isso te dá muito um clima de... Você tá nessa cidadezinha do interior e... Meio que você vai conhecendo a cidade inteira, porque ela é uma cidade tão pequena, né? Uhum. E você se sente, tipo, realmente parte daquela comunidade, daquela cidade e tal. E no anime é complicado de passar bem isso, porque além da animação bem fraca, ele tem um ritmo, né, bem louco, né? É corrido e... Não tem momento de contemplação, não tem momento de respirar. É meio complicado essa coisa do ritmo, porque duas coisas, né? Ele é corrido, porque ele tem que resumir várias horas de jogo em um episódio, dois episódios. E ele, né, por cima, ele consegue ser repetitivo, justamente porque não tem esse espaçamento de horas entre um episódio e outro. Então você assiste 20 minutos de correria, depois você vê 20 minutos da mesma correria, só com uma carinha diferente, e mais outros 20 minutos da mesma correria, só que com uma outra carinha diferente. E aí, nisso, vai indo, quando chega no quinto episódio, que é aquele que eles estão no basquete lá, é tão tranquilo, assim, penso, nossa, podia ser um anime só disso. Que aí fica mais tranquilo, desenvolve um pouquinho mais os personagens, usa aquele tempo ali pra ele conseguir umas arcanas novas. Só que é isso. Aí no sexto episódio já volta a correria. O começo da história no anime é realmente bastante repetitivo, porque ele tem que entrar na TV e aí enfrentar o Yosuke, e depois entra na TV e enfrenta a Shia, depois entra na TV e enfrenta o Kiko, tipo, em episódios seguidos. Então é bem repetitivo e é meio perdido até no começo, você acaba não entendendo direito. Como eu joguei o jogo, eu sei o que tá acontecendo, mas o tempo todo eu ficava me perguntando se você que não jogou tava entendendo completamente o que tava acontecendo na história. Então teve algum problema com isso? Não, eu entendia muito bem o que tava acontecendo. O problema é que, tipo assim, chegou uma hora que eu tava olhando assim, tipo assim, ah, tá, foi isso aqui. Foi o Yu, aí depois foi o Yusuke, aí depois foi a Tchê, aí depois foi o Kiko. Eu pensei, nossa, todo mundo da cidade vai entrar na TV, não vai sobrar um cidadão sem persona nessa cidade. Eu pensei, nossa, todo mundo, né? Eu entendo, todo mundo tem um problema pra resolver dentro de si mesmo. Isso é geral, mas tipo, nossa, todo mundo tem que entrar na TV, todo mundo tem que fazer isso. Eu achei que ia ser tipo um Power Rangers, entendeu? Todos os episódios iam ser a mesma coisa. Poderia ter sido. Poderia. Foi um anime de 12 episódios. Se a gente considerar que o anime do Golden, que eu não vi, mas eu sei que tem 12 episódios, e não é uma continuação, é tipo um remake da mesma história, em 12 episódios, eu não quero nem saber como é que vai ser. Nossa senhora. Na verdade, seria um desafio interessante ficar comparando depois, mas mais pra frente. Então quer dizer que a gente vai indicar o Golden depois? Não. Não. Ah, Vamos ver, vamos ver. Futuro tá aí, né, pra gente ver o futuro. É final de ano, o futuro já começou. Hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa. Já começou? Eu vou mudar de assunto pra gente não continuar com a festa. Já que a gente começou a falar dos personagens, então vamos falar um pouco mais deles, né? Uhum. Antes disso, é bom lembrar que quando eles entram na TV aparece a sombra deles, né? Que é uma fração da personalidade de cada personagem que uhum. eles reprimem, né? Que eles escondem do resto do mundo e que eles, por algum motivo, ou eles têm vergonha ou eles não gostam dessa parte deles e... o conflito dentro da TV é que essas pessoas elas têm que se aceitar, né? Elas têm que enfrentar esse lado reprimido e aceitar ele depois, né? Sim. Que é um tema que eu acho bem legal e de ser tratado assim, no jogo, na história do anime em geral, acaba fortalecendo. Eles entram na TV, mas como você disse, no começo principalmente é um Power Ranger, né? Um monstro da semana, mas... tem um significado, né? Não é um monstro aleatório. Sim, não. Essa parte da sombra eu achei super interessante no anime. Essa abordagem que deram, né? Pra eles entram na TV, aí eles entram em conflito com eles mesmos, né? Com esses problemas que a gente tem e a gente nunca fala. É uma coisa que é pessoal mesmo. E aí, quando eles entram, eles começam, tipo, a aceitar aquele lado deles. Nossa, achei... putz, cabeça, legal, bem pensado. Mas, eu sei que isso vai dar uma tretinha agora. O que eu não gostei foi que toda vez que eles saem da TV, vai pra outro episódio, e aí a gente esquece toda aquela construção que se deu naquele personagem. A gente vai discutir isso. Vamos discutir isso falando sobre cada personagem. Pode, né? Ser. Uhum. O primeiro a ter a sua sombra, né, a sua sombra aparecer, é o Yosuke. Né? Que é o amigo, o melhor amigo do Yu, né? O cara que no começo ele tá caindo da bicicleta. É o chip, né? O melhor chip do anime é esse. É, por incrível que pareça, o anime faz até uma brincadeira de shipar o Yosuke com o Yu, mas... Uhum. É o melhor chip. Quando ele entra lá, a gente descobre que... o Yosuke, ele tá numa situação bem parecida com o Yu, né? Ele também é um cara que veio da cidade grande e teve que se mudar pro interior. Só que a diferença é que o Yu, ele foi morar com o tio e com a prima dele, né? Foi morar com a família dele, que morava lá. E o Yosuke, ele se mudou com a família dele, né? Com os pais que vieram trabalhar na Juness, né? Que é um supermercado gigante que tá chegando agora na cidadezinha de Inaba. Uhum. E Yosuke acaba sendo meio que o menino da Juness, né? As pessoas da cidade relacionam a loja a ele, né? Sim. E é também... A questão da Juness é interessante porque o anime ele não... acaba meio que ignorando isso, mas no jogo é mais claro que... como é uma cidadezinha pequena, ela tem aquele distrito comercial, né? E no jogo você passa direto por esse distrito e... tem as lojinhas, né, as coisas tradicionais e tal. E quando chega o supermercado gigante e cheio de coisa nova e tecnologia, sei lá, é algo novo e isso vai quebrando o distrito comercial, né? Então, tipo, o Yosuke, ele é meio que... as pessoas às vezes culpam ele por... ele e a família dele por causa disso, né? Porque a cidade tá mudando e tá... o distrito comercial tá entrando em falência porque a loja nova chegou e a culpa é dele, né? No anime não dá pra ver isso, não. Aliás, eu acharia até interessante ter alguma coisa que desse mais dicas disso. Porque contribuiria pra construção do personagem. É aquela coisa que eu tava falando agora. Quando ele entra lá na TV e ele E ele entra naquele conflito de que ele quer ser legal para as pessoas gostarem dele, porque ele é novo na cidade, e ele quer ser bacana, quer ser descolado, sei lá. Mas quando ele sai da TV, você não consegue ver essa profundidade nele mais. Então, é uma profundidade exclusiva do segundo episódio ali, porque é o episódio dele. Eu acho que essa questão é mostrada com a menina que é assassinada, né? A segunda menina a ser assassinada. Porque o Yosuke, ele é apaixonadinho nela, né? Sim. Ela, justamente, o conflito que ela tem com a família dela é que ela é filha do dono da loja de bebidas, mas ela tá trabalhando na Junés, né? E aí rola esse conflito, uhum, e tal. O Yosuke, ele é um personagem que ele não tem tanto conflito com a sombra dele, não é tão significativo assim. Eu acho que é mais um personagem que tem um conflito menor para poder já se aliar logo ao protagonista e ele já poder ir atrás de salvar as outras pessoas. Sim, é pra ser bem introdutório, né, na verdade. Se for ver, porque é o primeiro que consegue. Ele é meio que só que o cara da cidade que foi pro interior, ele é meio babaca porque ele é da cidade. Ele se acha melhor porque ele é da cidade. E isso é tão real. Ele quer ser aceito. É, você que mora no interior, uhum, vai poder falar melhor disso. Isso é tão real. Aí chega aquele cara de São Paulo e fica, ai, porque em São Paulo é assim, ai, em São Paulo, ai, em São Paulo o mercado fica aberto até as 3 da manhã. Eu acho que você tá falando com um sotaque errado, é. Ô, meu, é São Paulo, meu. Eu fico parecendo um Faustão. Pura, meu, que não tem metrô. Acho que mais assim mesmo. Yosuke, então, é o paulista chato, né? É, ele é. Paulistano chato. Exatamente, ele é o paulistano chato. Nada contra o paulistano chato, se tiver algum paulistano aqui ouvindo. Não seja essa pessoa. Quando você for visitar outra cidade, quando você sair de São Paulo, tá? Não seja o cara do, porra, meu, mas aqui o mercado não fica aberto até as 3 da manhã. É, ou seja, não seja o bolsa. Não seja o bolsa. É o que ele tá. Mas, gente, se entende, né? A próxima pessoa que vai ter o seu confronto com a sua sombra é a Tie, né? Uhum. Que é a melhor garota, a waifu principal da história, né? Sim, eu concordo. Dessa vez eu concordo. Ela é a melhor menina ali, ela vai lá, ela mete bronca mesmo. Ela entra pra dar porrada mesmo, ela é ótima. É, a questão da Tia é que ela é uma tomboy, né? Ela não é muito feminina. Né? Ela gosta de kung fu, né? De filme de porrada, e ela e não carne. Se veste com roupas femininas, ela não tem um corte de cabelo muito feminino. E o conflito dela é justamente que ela é a melhor amiga da Yukiko, que é basicamente o símbolo de feminilidade. Como? Feminilidade. Com o quê? Feminilidade. Feminilidade. A Yukiko é o símbolo da feminilidade japonesa, né? Sim, então, é. Dream girl total. O conflito da Tia é justamente esse, que ela tem inveja da Yukiko e ao mesmo tempo ela se sente bem porque a Yukiko depende dela, né? Porque a Yukiko... Sim. É uma menina que tem os seus problemas e que se vê ajudada pela Tia, e a Tia se sente bem por causa disso, né? E esse é o conflito dela, né? Ela quer esconder que ela tem inveja da Yukiko e que ela... apesar dela não ser uma menina feminina, mas ela queria também ser aceita, ela queria também que os garotos também gostassem dela, que ela queria também ser vista como uma menina também, né? É, eu entendo ela, de verdade. Ela é um dos poucos conflitos que dá pra observar um pouquinho, assim, na história, assim, fora do episódio que é focado nela, né, nela sempre é a sombra dela. Tipo, dá pra ver que, tipo, ela tem uma amizade ali com a Yukiko e que ela chega pra salvar a Yukiko o tempo todo. Mas não exatamente só pra salvar a Yukiko, mas porque ela se sente bem fazendo isso, bem com ela mesma, entendeu? a Tia, ela, assim, no anime acaba, eu acho que assim, o anime ele tem um problema no sentido que no jogo você pode ter relações mais profundas com esses personagens e com as meninas do jogo você pode namorar com elas, né? Uhum. E isso geralmente é aprofunda bastante na sua relação com elas, mas como o anime decidiu que o Liu ele não ia namorar com ninguém, todas as meninas elas acabam tendo um desenvolvimento um pouco menor do que deveria ter sido. E eu acho que, tipo, como você falou antes, até meio que como uma piada mais que do chip do Yusuke com o Yu, mas realmente, tipo, eu acho que o anime ele dá mais margem pra você shippar esses dois do que pra shippar o Yu com qualquer uma das meninas, sabe? Sim. Talvez tirando a Hisa. É que a Hisa, ela o tempo todo, ela dá muito, não o tempo todo, mas depois que ela aparece assim, ela vai dando muito na cara de que ela gosta dele, que, ah, eu sem pai dela, e ah, me nota sem pai. E fica nessa. Só que o Yusuke, mais do que isso, é o melhor amigo, tá ali do teu lado pra que você precisar, e ah, eu preciso te contar dos meus sentimentos, e nossa. Quando chegou perto do final, e aí tem aquela cena que eles conversam, né? Pra meio que se resolverem, alguma coisa assim. Aí, ah, eu preciso te contar sobre o que eu sinto. Meu Deus. É agora, o chip é real. O chip é real. Naquele momento do festival, que tem o encontro em grupo, né? Aquela parte do encontro em grupo que o Yuri finge ser uma menina, né? Porque tava faltando uma menina. Uhum. E tem um momento ali dele com o Yosuke também, né? Então, sim. Que é um momento que, mesmo que sendo uma piada, mas não tem com nenhuma onda das meninas, né? Então, uhum, de certa forma, é o chip do Yu mais construído na história. Sim, com certeza. E é o melhor também. A gente já falou dos três que mais aparecem. Você quer falar dos demais também? Ou você quer passar por cima? Sim, é. Não, a gente tem que falar de todos do grupo principal, né? Tá, então vamos. E aí, a gente já falou dela na parte da Tia, mas é a Yukiko, né? Que uhum, é o primeiro chefe de verdade do jogo. E também do anime, né? Porque é a primeira vez que eles realmente têm alguma dificuldade pra derrotar a sombra, né? A Yukiko é o chefe e também a persona mais bonitinha que tem. É muito bonita. Ela tem aqueles leques, né? Então. Isso, aquelas penas. E quando ela tá no chefão, assim, tem que ser aquele lustre balançando, assim. Pensei, nossa, tudo que eles economizaram até agora, nesses episódios que passaram, eles gastaram nessa cena. Do lustre balançando. Mas ainda é meio feio. É, não é assim, nossa, que bem feito e tal, mas é bonito. É mais bonito. Então, mas a questão da Yukiko é que ela se sente presa, né? Ela é a herdeira da pousada da cidade, né? A principal pousada da cidade. Basicamente, a vida dela tá planejada desde que ela nasceu, né? Ela vai ser a nova gerente da pousada e depois vai ter alguma outra filha e essa outra filha vai herdar a pousada e é eternamente assim, né? Uhum. E ela se sente presa por isso, ela se sente como alguém que não tem o direito de escolher por si só a sua vida, né? Só que ela também não consegue sozinha sair disso, né? Então ela, sim, fica à espera de alguém que venha resgatar ela, né? Ela tem esse, digamos, essa síndrome de Rapunzel, né? Ela quer o príncipe. E ela tá esperando o príncipe dela, né? Sim, ela quer o tempo todo encontrar o príncipe e tal. E quando ela aparece na TV, aí acho que ela é a primeira que aparece na TV, né? Antes de... É a primeira que tem um programa na TV, né? É, que tem um programa, é. E aí ela fica lá fazendo um programa de encontro. Meu Deus. Mas eu gosto bastante de quando começa a abordar dessa maneira, de ter o programa antes. Aí eles assistem e ficam tipo, meu Deus, olha isso. Tipo, do desenvolvimento dela, eu entendo tipo que ela queira... Ao mesmo tempo que ela quer que alguém salve ela, ela quer ser desejada pelos meninos e tal, igual toda adolescente quer, etc. Quando a Tia vai salvar ela, e ela chama a Tia de príncipe, né? A Tia é o príncipe dela também. É, porque o príncipe não é exatamente alguém que ela vai se casar, né? Mas é, sim, alguém que vai tirar ela daquele lugar. Uhum. É, e ela, no começo, ela pensa que a Tia vai ser o príncipe dela, né? Mas... quando você chega na parte da sombra, a Sombra fala, né, que qualquer um pode ser o príncipe dela, que ela acreditava que seria a Tyria, mas a Tyria nunca tirou ela dali e sim, ela tá atrás de outro príncipe, né? Eu gosto bastante daquela construção que eles fazem com a gaiola de passarinho depois, sabe? Que ela fica alimentando o pássaro, alimentando o pássaro e cuidando do pássaro, até que chega uma hora que o pássaro vai embora e aí ela percebe, putz, eu posso ir embora. E, só que eu não gosto da conclusão dessa personagem, porque ela percebe que ela pode ir embora, mas ela fica. Ela escolhe ficar. Eu falei, puta que pariu, que broxante. É verdade. Bem, no jogo também, né, também acontece isso de dela ficar, mas assim, só dando uma comparação com o jogo, porque eu vou fazer direto isso, porque é um dos meus jogos preferidos. Não, eu entendo, um dos motivos que eu indiquei esse anime é que eu queria ver uma, como, é, como eles fizeram a adaptação e queria eu mesmo tentar pensar como que eu faria a adaptação e as coisas que eu achei que foram legais ou não e tal. É, e assim, no jogo, a Yukiko, quando você, né, salva ela da TV e tal, aí você vai fazer o social link dela, né, que é a arcana dela, né, você vai aprofundar a sua amizade com ela. E aí no final você pode escolher namorar com ela se você quiser. Ela vai, com o tempo, ela vai, tipo, tentando aprender novas coisas, sabe? A história dela é que ela vai... ela decide que ela não quer herdar a pousada e que ela quer ter um outro destino pra vida dela. E ela vai aprendendo outras coisas. E aí, eventualmente, conforme ela vai aprendendo e descobrindo, tendo novas experiências, mais pro final da história dela, ela descobre que, tipo, que ela gosta da pousada. Ela, tipo, ela se sentia presa, mas ela não necessariamente desgostava da pousada. Ela gosta da pousada, é a casa dela, é onde ela cresceu e é onde as pessoas com quem ela conviveu a vida toda estão, né? Não só a família dela, como os funcionários da pousada também. E ela percebe que, tipo, ela quer ser livre, mas ela também, ela é livre para escolher ficar na pousada também. E ela percebe que isso é parte dela também, né? Então, mas realmente, no anime, como eles não exploram isso, fica só, tipo, parecendo que ela quer fugir da pousada, mas no final ela decide ficar na pousada por nenhum motivo aparente. Sim, ela só decide que vai ser legal, então, ficar na pousada. Eu me irrito bastante com esse final. Na verdade, não é que eu me irritei, é que eu me decepcionei mesmo. Mas ok, né? Ok, a escolha dela. Também dentro da TV, né, quando eles entram na TV, eles descobrem um novo personagem que é o Kuma, ou Ted na versão americana do jogo, que a gente não falou, né, mas ele aparece desde que eles entram na TV pela primeira vez. Sim. É o personagem mais irritante, né? Então, eu gostava do Kuma até ele virar gente. Quando então, ele era só um bonequinho. Momento... Quando ele era só aquele boneco e tudo mais, nossa, que legal esse personagem, ele é interessante, ele é legal. Gracinha, adorei, super fofo ele. E aí, ele ganha aquele corpo de gente dele e ele começa a aparecer sempre fora da TV e querer ficar flertando com as meninas. Cara, que menino chato. Quando a gente tava ainda assistindo, né, tu me falou que tu tava gostando do Kuma. E eu te disse que você não ia gostar mais dele quando você terminasse de assistir, né? E você achou que é porque ele ia virar um vilão e tal. Em um certo momento até, né, tem a sombra dele meio que... Podia até talvez achar que ele fosse um vilão ali. A sombra dele é a sombra mais, tipo, com potencial de desenvolver um negócio destrutivo ali, porque ele é dali mesmo, né? Então... Eu acho bem legal aquele urso gigante e amedrontador e tal. Mas o que eu tava me referindo é que justamente depois do momento que ele ganha um corpo humano, ele fica simplesmente insuportável. Porque assim, quando ele era só aquele ursinho de pelúcia gigante, ele era um alívio cômico que às vezes era meio irritante e às vezes era engraçado. Mas depois que ele ganha um corpo, meu Deus, não dá. Menino chato. Eu não deixava ele sentar comigo no recreio. Se fosse comigo. As meninas acabam tendo que aturar ele, né? Depois da Yukiko, acho que a gente começa daí ter os conflitos que na real são os mais sérios dos personagens desse grupo principal. que é do Kanji, da Naoto, e da Aries nem tanto, mas principalmente do Kanji e da Naoto. É, o Kanji, ele... talvez o conflito mais interessante da história, principalmente no jogo, porque ele é esse cara que tem essa pinta de machão, né, de líder de gangue, de cara todo violento, punk e tal, mas que ele é um cara sensível por dentro, né? Faz tricô. E assim, eu tô falando assim, sensível, porque no anime é isso que ele é mais um cara sensível por dentro do que alguma outra coisa. Mas assim, tanto o anime, que faz isso um pouco menos, quanto o jogo, que faz um pouco mais, o conflito dele você pode interpretar como que ele é um cara gay, na verdade, né? Uhum. O conflito dele é justamente esse negócio de o que é ser homem, e sendo gay ele continua sendo um homem, e se ele pode se aceitar esse lado dele, né? E justamente ele é um cara que ele reprime a sexualidade dele, ele reprime esse lado homossexual dele, né? Sim. O que é que tem? Então, eu gosto, eu não sei como é que isso foi feito no jogo, né? Quando isso foi apresentado no anime, eu gostei, tipo assim, ele é o cara durão que é gay, tipo assim, eu achei legal. Porque esse foi um dos poucos que se quebra o estereótipo dele quando se entra lá na TV, etc. E se mantém essa quebra de estereótipo até o final. Porque até o final ele continua fazendo bichinho e fazendo os negocinhos de tricô dele. E sendo sensível com as pessoas e compreensível. Só que... compreensível não, compreensivo. E, tipo, ele consegue se manter essa estrutura do personagem, entendeu? Tipo, ele é o valentão, o violento, o líder de gangue e tal, mas ele ainda ele tem uma camada abaixo disso. E eu não sei como é que isso ficou no jogo, né? Se foi mais na cara. Já no anime você tinha comentado comigo que fica claro que ele, na verdade, gosta mesmo de menina no anime, mas eu tenho minhas dúvidas. Porque no anime ele quer o tempo todo provar que ele gosta de mulher, entendeu? Todo tempo ele tá querendo provar isso. E pra mim, sei lá, a gente sabe que quando a pessoa quer provar muito uma coisa, é porque não é. É porque ela mesma não tá convencida daquilo. Então eu acho que ele pode estar, não sei, ou na dúvida ainda também, porque não é uma coisa que a gente que está lá na tua cabeça e do nada você se resolveu. O que tu falou agora é um elemento bem importante disso, que tipo, os personagens eles vão enfrentar e vão aceitar o seu lado reprimido e tal, mas isso também não é algo que muda de uma hora para outra, né? Ok, aquele momento da sombra eles aceitam o lado reprimido, mas é aos poucos que eles vão realmente deixando de esconder esse lado deles, né? É aos poucos que eles vão realmente se abrindo, né? E o caso do Kanji é bem isso, porque ele continua escondendo um pouco a sua sensibilidade e tal. E assim, o que eu falei sobre no anime ele não ser gay é que no anime ele claramente tá interessado na Naoto. E, tipo, depois que ele descobre que ela é menina. Não, mas depois que descobre que ela é menina, ele continua claramente interessado nela. Tipo, o que eu acho que eles tentaram velar um pouco essa coisa da transexualidade do Naoto, porque ele é um cara. Tipo, um menino trans. Não, é uma menina. É um menino trans. Mas a gente fala dela depois. Tá. Mas assim, dele. Eu acho que o Kanji, ele é um personagem que, assim, ele é dos homens o mais interessante do grupo, o mais legal, assim. Sim. O que eu mais gostaria de ser amigo dele. E esse conflito da sexualidade dele é importante também porque... é bom lembrar que o jogo é japonês, o anime é japonês também, né? Uhum. E o jogo é de 2008. E, tipo, tratar sobre homossexualidade em 2008 em videogame... era uma coisa era muito tabu ainda. Bem raro, assim. Hoje em dia ainda é raro. Imagine um jogo grande assim, é muito raro. Uhum. Né? Hoje em dia a gente tem um jogos indie que tratam mais disso, mas assim, jogo grande... de grande assinamento e tal, isso é bem raro. E no Japão, principalmente, onde esse tipo de debate sobre homossexualidade e tal ainda é algo bem tabu e bem complicado. É muito interessante que eles fizeram isso nesse jogo, sabe, em 2008. Eu acho que, apesar do jogo ele vacilar em alguns momentos, usa essa questão do cringe pra fazer algumas piadinhas enquanto homofóbicas. Sim. Mais pra frente. Mas mesmo assim, eu acho que é um assunto que é abordado de um jeito interessante até, sabe? Mesmo que em alguns momentos o anime dê uma vacilada, mas ele consegue, no geral, passar bem a informação de aceitação da homossexualidade do kanji, de você interpretar que ele é homossexual mesmo. Eu gosto da mensagem de, tipo, você não deixa de ser homem porque você é gay. E isso é essencial. Acho que é, só terminando essa questão do kanji, é que tem muito a ver também com aquela questão da masculinidade tóxica. Eu não sei se tem um termo em português pra isso, mas em inglês é toxic masculinity, e né, a tradução literal é masculinidade tóxica. Que é justamente esse sentimento de o homem, pra ser homem, ele tem que se distanciar de tudo que seja mulher, de tudo que seja relacionado à mulher. E tipo, o Kanji, ele tem essa dúvida de ele não saber se ele pode ser um homem porque ele gosta de coisas de tricô, porque ele gosta de coisas mais fofas e tal. E é justamente isso, tem tudo a ver com isso, de a masculinidade que tenta diminuir tudo que está relacionado, que está ligado, que está nas nossas cabeças, nas nossas culturas, ligado a mulheres, e aí tudo que é ligado à mulher é diminuído, e o homem, ele não pode gostar dessas coisas, né? E também tem essa questão na parte do kanji na história. É um problema real, né? Não é uma coisa, tipo, muito, muito hipotética. Tipo, quando a gente vê os problemas, por exemplo, da Tchê, da Yukiko, a gente sabe que, tipo, é uma coisa que pode acontecer, mas é ainda, tipo, não é tão frequente, ou a gente imagina que não seja. Agora, nesse caso do Kanji, não, é um problema frequente, é uma coisa que é debatida hoje com frequência, e eu fiquei surpresa quando eles abordaram isso desse jeito, entendeu? Só não tão surpresa quando abordaram a Naoto, né? Com o Naoto. E lembrando de novo que um jogo japonês falando disso em 2008 é algo bem impressionante. Sim. E depois do Kanji, né, a gente vai ter a questão da Hise, né, que ela é uma idol japonesa, ela é uma cantora, também é atriz, e idols em geral, acho que elas são poliartistas, não sei se essa palavra existe, mas elas são artistas que fazem diversos tipos de coisa, e no caso dela, ela é principalmente uma cantora e atriz, e ela tem essa questão de a idol, né, dela é uma personagem, né? A Hise famosa é uma personagem que ela apresenta pro público. Mas ela, por dentro, por si só, ela não se enxerga naquela personagem. E esse é o conflito dela, que ela não consegue encontrar quem ela realmente é de verdade. Eu gosto do conflito dela. Eu não gosto dela. Mas eu gosto do conflito dela. Tipo, eu entendo essa coisa, tipo, dela ser uma artista completa e ser tratada assim o tempo todo, né? Então ela canta, ela atua, ela faz isso, ela aparece nas propagandas. Então, o tempo todo tem atenção voltada pra ela, né? O que torna, assim, mais interessante, né? A sombra dela. Porque quando chega lá, não tem uma sombra. Tem várias dela lá. E ela não sabe, não faz a mínima ideia de quem que ela é. Ela é tipo a Barbie. Ela não sabe se ela é a Barbie cozinheira, a Barbie advogada, a Barbie médica, a Barbie veterinária. Ela não sabe quem ela é. Não faz a mínima ideia disso. E a conclusão dela lá no... o verdadeiro eu não existe? Cara, essa é a melhor conclusão de todos os conflitos ali. Ela não tem que encontrar, assim, o verdadeiro eu. E é uma jornada, entendeu? Não é uma coisa que ela vai escolher ali no dedo e pronto, agora eu sou isso. Eu também gosto muito da história dela, né, do conflito dela, Mas ao contrário de você, eu também gosto muito dela. Não, eu não gosto dela. No jogo, ela também fica rapidamente apaixonada pelo Yu e, tipo... Porque, assim, você pode namorar todas as meninas, mas as meninas, elas só se mostram apaixonadas por você mesmo na história particular delas, né? Na história do Social Link, né? Na Arcana. A Rissa é a única que, tipo, durante a história principal, ela dá muito em cima de você, do personagem principal, né? E o anime, ele mantém isso, né? Ela também continua dando em cima dele direto. Inclusive, no último episódio, ela se declara pra ele dizer eu te amo, né? Quando ele tá indo de trem embora. Sim, trouxa. Eu não sei trouxa. Se... E assim, eu gosto muito de como ela é bem aberta com isso, sabe? Ela não esconde isso, ela não tenta esconder os sentimentos dela e tal. E no geral é um personagem que eu gosto também. Eu acho que assim, depois da Tia, eu tenho uma disputa pessoal entre ela e a Naoto, né? Entre qual seria a minha segunda preferida. Eu também gosto muito que no personagem que ela é apresentada. No personagem. No episódio que ela é apresentada, tem uma abertura diferente, né? O anime, ele tem algumas pequenas sacadas como essa que são bem interessantes, né? Porque ela sendo uma idol, então a abertura do episódio dela é um show dela, né? É bem legal isso. Eu gostei disso depois que eu percebi que era só naquele episódio. Porque se fossem todos, eu ia ficar meio de saco cheio pela abertura. Eu não gostei especificamente da abertura. Mas eu gostei do jeito que fizeram, entendeu? Ficou bacana. Eu não tenho muito o que dizer sobre a Rissa. Tipo, o que eu disse. Eu gosto do conflito dela, eu não gosto dela. Eu acho que ela é muito estereótipo de menininha mais nova, que gosta do cara mais velho. Tô de saco cheio disso. Uma outra coisa interessante também que eu queria falar um pouco dela é que, assim, ela tem 14 ou 15 anos, né? Uhum. Só que, né, ela tá o tempo todo tendo um inside biquíni e os caras. Caras adultos, né? Tem inclusive um momento que tem um cara adulto antes dela ser sequestrada, né? Que eles vão atrás de um outro cara que tá tentando stalkear ela. Uhum. E tipo. Isso mostra bem o Japão, né? Uma parte do Japão, que é essa questão das idols super novas e essa sexualização dessas adolescentes, né, e tal. E assim, eu fico pensando, né, que tipo, tu que não vê tanto anime, talvez tu ache isso bem bizarro, e assim, eu acho bem estranho, mas eu tô acostumado com isso, sabe? E eu não sei muito bem como que seria a reação de uma pessoa que não tá inserida nesse mundo otaku, né? O que ela acha dessa sexualização da adolescente no Japão, né? Então, eu não tô muito inserida, né, nesse mundo, mas eu tenho bastante contato, né? Na minha adolescência, vários amigos meus gostavam. E de animes no geral, de mangá, a pessoa colecionava, eu ia na loja de mangá com eles e ficava lá, tipo, vendo as coleções mais curtas que talvez eu pensasse em comprar, mas não acontecia. E eu acho que é um tema interessante isso que se propôs agora. Não é tratado de uma boa maneira no anime, né? Porque ela é só lá uma menina de 14, 15 anos sendo sexualizada na TV e nas propagandas, etc. Mas, cara, a gente tá num país que conseguiu sexualizar a MC Melody. E eu acho que ela nem 12 anos tem. É, então a gente também não tá muito longe do exatamente. Então, tipo, isso não é um problema do Japão. Isso é um problema geral. Em todo lugar, tem uma menina... Entende-se, né? Desculpa. Se entende que ela aceitou aquilo, né? De estar posando e... Principalmente no caso da MC Melody. Entende-se que ela concorda com tudo aquilo e é que ela compreende todo aquele universo ali. Eu tenho certas dúvidas sobre isso. Se ela compreende o que essa sexualização pode trazer pra ela. Mas é isso. E todo mundo aplaude e os caras ficam babando lá e achando o máximo, achando ótimo. Não tem muito o que falar. Tipo, é revoltante. Mas quando... Na verdade, na hora que eu tava assistindo, eu nem parei pra pensar que ela tinha 15 anos. Tipo, eu não tava parando pra pensar na idade deles. E aí quando você comentou comigo, tipo, ela tem 14 ou 15 anos, eu falei, realmente, isso é doentio, isso é um problema grave. E é um problema que não é só de... Assim, no Japão é muito voltado para as idols, né? Só que, sei lá, se uma menina de 14, 15 anos tá ouvindo isso daqui, ou mais velhas já passaram por isso, tipo, você não precisa estar na TV, você não precisa estar usando biquíni para ser assediada no Brasil. Uma coisa que é interessante, porque assim, o Kanji trabalha a sexualidade dele, né? A Tia trabalha a feminilidade dela. Você tá com problema com essa palavra. E a Naoto, que a gente vai falar agora, trabalha também essa questão de gênero dela também, né? É. E a Risa tem a questão de ser uma adolescente sexualizada. É algo interessante também que pensar o quanto o jogo abordou esse tipo de assunto, sabe? O quanto o jogo e o anime abordaram esse tipo de assunto e... Sim. É algo que eu não costumo ver tanto em anime e é... Mesmo que o anime seja bastante corrido e não trabalhe direito quase nenhum desses assuntos, mas... Ainda assim é interessante que ele abre a discussão de alguma forma, né? Quanto a Naoto, ou Naoto, no anime, pra mim não fica claro se ele decidiu que é um menino trans, ou se ela é uma menina que se veste de menino, mas ainda é uma menina. Pra mim, eu encaixaria ela em não binário e tá ok. Entendeu? Mas eu não acho que um anime de 2008 pensou em classificar um personagem como não binário. Até porque nem se falava sobre esse termo mesmo, ainda. É, no caso da Naoto, eu acho que o anime deixa bem claro, tanto o anime quanto o jogo, assim, pra mim, eles levantam um pouco essa questão de talvez ela possa ser trans, mas fica bem claro pra mim, pelo menos a minha interpretação sobre ela, é que ela é uma mulher mesmo, ela é uma menina, e ela tenta ser aceita no mundo masculino, né? Ela quer ser uma detetive, ela quer entrar pra polícia, que é um mundo predominantemente masculino, e ela tem esse sonho desde criança, desde assistindo série de TV de detetive. E ela tem esse ideal que um detetive pra ela é um homem, e é um homem legal, maneiro e tal. Tendo esse ideal e vendo o quanto ela é subestimada por ser menina, ela também ela tenta ser um homem, porque eu acho que justamente a sombra dela fala bem isso. A sombra, quando ela fica falando que ela vai mudar de corpo, ela não fala que ela quer mudar para o corpo de um menino. Ela fala que ela quer mudar para o corpo de um homem adulto legal, sabe? Um homem adulto, sei lá, de uns 30 anos. Ela quer mudar para o corpo, sei lá, do Dojima, do tio, do Yu, sabe? Sim. É verdade. É esse que é o ideal de detetive para ela. Então, justamente, eu acho que a questão na outra é mais de ser uma mulher que quer ser aceita no mundo masculino do que ser realmente uma mulher que nasceu no corpo de mulher, mas que, na verdade, né, é um gênero masculino, né? É um homem trans, né? Eu acho que a questão dela não é essa de ser trans. Eu acho ainda que fica muito sem conclusão, tipo, o que ele barra ela, sei lá, acha. Assim, eu gostaria que fosse um pouquinho mais desenvolvido isso no anime, justamente pra deixar mais claro isso. Mas eu acho que não deixaram justamente pra facilitar... essa coisa do Kanji, né? Que ele gosta de Naoto, então ele é hétero, sim. Entendeu? Cara, o Kanji não me convence como hétero. E a Naoto não me convence como mulher cis. Não quero aprofundar essa discussão agora, mas sei lá. Eu acho que, assim, é interessante que é algo interpretativo. Assim, não é 100% de certeza... O que é o Kanji e o que é a Naoto. É algo que é interpretativo e eu tenho a minha interpretação, você tem a sua interpretação também. E eu acho que é interessante que seja assim, porque é meio que a história também falando que isso não é algo preto no branco, sabe? Sim, eu acho que isso na verdade é um acerto muito grande do anime, porque a gente não tem que se decidir de alguma coisa quando o assunto é a gente mesmo. Principalmente nessa... Eles estão passando por adolescência, principalmente nessa fase. É tudo um processo, é tudo descoberta. Então, não é como se eu tivesse que decidir, ah, eu sou uma menina hétero agora. Não é assim. Então, eu acho que isso, na verdade, é um acerto muito grande. É, eu acho que é um acerto muito intencional. Mas bem, todos esses personagens que a gente falou aqui, né, são na verdade o grupo de investigação que vai tentar descobrir quem é o assassino de Naba, né, quem é que tá cometendo os assassinatos em série, né. Bem, como os spoilers aqui são liberados, vou logo perguntar, você percebeu que era o Adachi desde o início? Eu suspeitei do Adachi... por um momento, mas não era, tipo, uma coisa muito certa. Só que conforme você disse mesmo, com o tempo, chegava uma hora e tipo assim, ou era ele, ou seja lá quem fosse, não ia ter graça nenhuma. Porque ia ser um personagem que não apareceu praticamente na história. E... O Namatame, que é o primeiro acusado, ele só é citado na história até a gente ver ele sequestrando alguém, né? Sim. Então, tipo, é algo que é bem fraco, assim... Se você tem uma história de mistério, é muito interessante que o assassino, o criminoso principal, ele esteja apresentado desde o início da história, para que o leitor possa formular e possa talvez até acertar quem é o assassino. Sim. E no meu caso com o Adachi, tipo, eu suspeitava dele, achava o comportamento dele estranho, não gostava dele, não ia com a cara dele. Mas... começava, tipo assim, não é ele, ficava de boa. Só que conforme foi passando os episódios, tipo, ou era ele ou não sobrava mais ninguém. Ou era ele, ou então a história ia ter que te trair, né? Ia ter que pegar uma das arcanas e dizer que era uma delas, né? E aí seria tipo uma traição. Ou senão ia ser, sei lá, o Kojima. Que Kojima? É Kojima o nome? Dojima, desculpa. Dojima? Então, ou era o Adachi ou era o Dojima. Não, o próprio Dojima também tem a sua arcana, né? Então... E assim, se fosse Dojima, seria a pior coisa do mundo, sinceramente. Sim, não. Com certeza. na verdade, mas... olha, porque aí o Namatame sequestra a filha do assassino, ia dar uma treta muito boa. Mas não vem ao caso agora. Ainda dá uma confusão muito boa... quando o Adachi é o parceiro do Dojima, né? E ele justamente sim. É alguém que vai na casa do Dojima, é alguém que tem um contato com a família do Dojima, um contato próximo com a família, né? É, justamente por isso que é tão fácil pra ele ser o assassino. Ele tá ali na investigação. Ele sabe o que tá sendo pesquisado, ele sabe o que ele tem que evitar fazer pra não ser pego, ele sabe tudo. Por isso que é tão difícil de pegar ele. Ele começa a cometer os crimes dele justamente por ser da polícia, né? Se ele não fosse da polícia, ele não teria acesso a Yamano, né, que foi o primeiro assassinado, ele não teria acesso à segunda menina assassinada, ele não teria acesso ao Namatame, né, a ligação dele sobre o mundo da TV e tal. Sim. Então, tipo, no começo o Adachi é só um policial muito incompetente. Mas aí você vê que na verdade ele é um filho da puta que ainda é um policial incompetente, mas ele é incompetente porque ele quer ser. Sim, exatamente. O que mais a gente pode falar? A gente falou das melhores coisas já desse anime. Não, as melhores coisas do anime são os episódios em que nada acontece. Ah, não, o do basquete eu até gosto, concordo, o do basquete é bom. O do festival escolar, mais ou menos, engraçado, né? Mas tem os problemas. Não, todos são engraçados, ó. O do basquete é bem legal. O episódio do acampamento escolar é bem legal. assim, né, o episódio do acampamento escolar, ele é meio que o resumo de Persona 4, no sentido que as piadas, as relações dos personagens, e é muito bom, assim, sabe? Eu adoro o momento que as meninas fazem um curry e os meninos estão loucos pra comer, e aí quando eles comem, eles desmaiam na hora. Sim. No jogo é ainda mais engraçado do que no anime, e é uma piada recorrente, essa piada das meninas não saberem cozinhar. Esses episódios são possivelmente os meus preferidos do anime, porque no jogo eles também estão lá, e são justamente os momentos do jogo que são só você vivendo a sua vida com os seus amigos, sabe? Não é você tentando descobrir um assassino ou tentando fazer alguma coisa para a história principal. É só você tendo amigos e se divertindo com eles. E eu acho isso muito importante em Persona, principalmente porque os personagens são muito carismáticos e você se apega muito a eles. E esses momentos, assim, são os meus preferidos, assim, do anime, com certeza. Então, eu já acho que são as suas partes favoritas do anime, porque as partes de ação e da que envolvem mais a história central mesmo do anime, são tão corridas, essas partes são tão corridas, são tão... Eles têm que fazer encaixar tanta coisa num espaço de tempo tão pequeno que fica chato de assistir, fica cansativo, fica maçante. Então, quando tem esses episódios assim em que nada acontece, tipo, eles estão só vivendo a vida deles, são confortáveis de assistir porque justamente não tem aquele peso todo daquela correria acontecendo, entendeu? Você não fica ofegante no final do episódio. É verdade. A animação ser fraca e o ritmo ser ruim fazem com que as partes de ação do anime realmente fiquem bem mais fracas do que deveriam ser, e aí realmente isso acaba crescendo na gente os episódios de comédia mesmo, realmente. Exatamente. Eu vou aqui ser contra o nosso título do podcast e dizer que eu concordo com você. Bom, raramente acontece. Acho que você vai ter que entrar na TV pra aceitar isso depois, porque você nunca faz isso, meu Deus, você tá bem? Quem sabe, na verdade, eu, o verdadeiro, estou na TV e isso aqui é uma sombra. Tan, tan, tan. Persona? Ok. Então, voltando. Realmente, tipo, então esses episódios que ficam mais calmos, mais tranquilos, assim, são ok. Ah, sabe o que eu pensei agora? O quê? No episódio em que a Nanako é de detetive. Ótimo episódio. Eu não gosto muito do episódio, mas eu gosto da Nanako sendo detetive. É que te enche de buracos? Mas então... É sensacional essa frase, meu Deus do céu. Mas então, chega uma hora em que ela tá lá, né, tipo, de detetive, e encontra Naoto, antes da gente saber que Naoto é menina ainda, não é? Ou não? É antes da gente saber. É, então. E aí, cara, isso mostra um progresso muito grande, porque a gente vê depois que Naoto tem esses problemas com ser uma mulher, etc, dela, porque justamente as representações de detetive a qual ela foi apresentada durante toda a infância toda a infância dela é tipo, são caras de 30 anos, fodões e engraçados, nossa, como eles são demais. E não, agora a Nanako, ela é uma das, é uma geração aí que já tem um acesso a uma detetive mulher na TV. Por mais que seja um desenho assim fofinho, é uma detetive mulher na TV. Entendeu? É, realmente é um paralelo bem interessante, né? Tanto que a Naoto, né, ela usa um chapéuzinho que é bem Sherlock Holmes, né? Sim, exatamente. E a personagem da... Como que é o nome dela mesmo? Da detetive da TV, que a Nanako gosta? É a Lovelin. É. A Lovelin, ela bebe da... Assim, do visual do Sherlock Holmes, quando ela usa aquela capa, o chapéu e tal. Mas ela é uma menininha escolada e tal, e a Nanako seguindo isso. Eu achei bem interessante agora isso que eu pensei. Nossa, eu sou genial. Foi realmente um paralelo interessante. Você tá concordando demais. Então a gente pode falar que esse episódio é um episódio muito bom, né? Os dois episódios em que tá na outra de detetive. Tá na outra, não, na conta de detetive são episódios muito bons. Aí agora você vai discordar de mim, né? Então, eles não são episódios muito bons, mas eles tratam coisas interessantes e legais. Os dois episódios, eles não acontecem no jogo, né? É uma adaptação completa, assim, pro anime, porque eles juntam várias arcanas numa coisa só. Tipo, tem um festival de verão no jogo, né? Sempre tem. Uhum. Mas não juntando todas as arcanas ali, essa parte da Nanako Detetive também não tem. É justamente esses momentos que o anime, ele te permite ser um pouco diferente. Por incrível que pareça, eu gosto bastante até desses momentos. Eu achei bem legal. Eu acho que realmente, assim, por ser a adaptação, eu não acho que teria um outro modo de ser feito, entendeu? Tipo, de juntar todas essas arcanas só se não apresentasse elas. Mas pra quem é fã do jogo, e tem que lembrar que esse anime é feito pra quem é fã do jogo, seria um buraco muito grande. É legal mostrar todas as arcanas, apesar que tem duas que meio que não aparecem no anime, porque o cara do basquete, né, tem... Uhum. Naquela parte do cara do basquete, lembra que tem um amigo dele que é do clube de futebol, né? Sim. Então, no jogo você pode escolher entrar no clube de basquete ou no clube de futebol. E aí isso muda a história que você vai ter. No caso do anime, eles decidiram entrar no clube de basquete, né? Mas se você decidir entrar no clube de futebol, você vai ter uma história um pouquinho diferente. E a menina do clube de música, que aparece no festival escolar, você também pode escolher ou entrar no clube de música ou entrar no clube de teatro. E são duas histórias completamente diferentes aí, porque são duas personagens diferentes e tal. E é engraçado que o anime escolheu o clube de basquete e o de música, e eu, no meu jogo, eu escolhi o de futebol e o de teatro. Entendi. Então, eu nem sabia direito como é que era a história da menina do clube de música. Isso foi uma novidade até pra mim. E assim, se alguém quiser jogar Persona 4 e quer ver os clubes e quer decidir quais clubes entrar, assim, não entre no clube de teatro, porque é a pior história do jogo. Fica a dica, então, aí de quem jogou. É basicamente uma novela mexicana, o clube de teatro, então não entre nele. Eu também, desses episódios, já que a gente tá falando desses episódios mais de comédia, mais divertidos, eu não posso deixar de falar do episódio 15, que é fantástico, o episódio em que eles vão pra cidade do Persona 3, né? E é uma chuva de fanservice, porque assim, o anime já é um fanservice gigante do Persona 4, né? Sim. E esse episódio é uma chuva de fanservice de Persona 3. É gigante, assim, é de você se esbaldar, sabe? Só toca música do Persona 3, você encontra, você vai pra escola do Persona 3, você encontra aquela menina que apresenta a escola no começo, é uma personagem do Persona 3, e você pode namorar com ela, inclusive, no Persona 3. Você vai namorar assim, todo mundo, você já... Esse episódio é realmente... Eu adoro ele. Também acontece no jogo, né? Essa parte deles irem pra essa viagem escolar. Mas, como eu falei na abertura do episódio da Rizzi, que eles mudam. Nesse eles mudam pra a música do Persona 3, né? A introdução do Persona 3. E quando eu comecei a ouvir a música, eu fiquei meio perdido. Eu fiquei, ué, por que eles estão tocando essa música? Não tá errado isso aí, não. Eu percebi, eita, Persona 3 e eu tive uma explosão assim. Eu tive que pausar o episódio e anotar na... pra não me esquecer que aquilo tava acontecendo, assim. É, assim, pra quem tá ouvindo, a gente tem acesso um pouquinho das anotações um do outro. Na verdade, eu tenho acesso a do Henrique, né, as anotações dele. E aí você abre assim, né, eu tô vendo as suas anotações, aí episódio 15. Meu Deus, eu tive que parar o episódio pra não esquecer que tá tocando a música do Persona 3 no começo. E tipo, tudo em caixa alta. E aí, embaixo, uma linha gigante de... Eu não joguei Persona 3, eu não assisti o anime de Persona 3, então eu não sei por que toda essa animação, toda essa empolgação, mas deve ser um fanservice muito bom mesmo, que assim, eu não consigo pegar a referência. Não, mas e aquela parte do bar, que eles ficam bêbados de suquinho? É, eles ficam bêbados, mas só é um placebo de bebedeira. Aquela parte foi muito engraçada, vai. Sério. Quando eles descobrem que eles estavam bêbados, mas era só placebo, é engraçado. Mas as outras partes eu só achei... Eu não achei engraçado, desculpa. Não, foi muito engraçado. Eles jogando aquele joguinho lá, o jogo do rei. Me deu vontade de jogar esse jogo. Deve ser muito interessante. Principalmente com pessoas bêbadas. É um dos episódios mais engraçados, assim. E eu gosto bastante dele. Também por causa do fanservice que é o Persona 3 também. Eu me irrito muito com essa cena porque é como eu já comentei, eu cheguei a comentar com você já. Quando o Yosuke é tarado, é um problemão, todas as meninas ficam bravas com ele, etc. Quando o protagonista é tarado, não se fala nada, nem um pio, entendeu? Tudo normal. Mas ele tava bêbado. Ele não tava bêbado. E ele faz isso em outras partes também e ninguém fala nada. Ah, mas ele só pede pra ti sentar no colo dele. Sei lá, o anime se passa, mas tem o quê? 16 anos. Eu acho engraçado que a Tia, ela é uma das que não tá bêbada, né? E ela senta no colo dele toda a contragosto e tal. Uhum. Mas aí o Kiko e a Risse são as que estão mais, né, doidas. E aí o Kiko logo depois ela abraça ele. E, não, é assim que você tem que sentar no colo dele, senta todo abraçado nele, assim. Eu acho bem engraçado, né, essas partes. Ah, assim, eu acho. Você não tem senso de humor. Eu acho que eu não sou homem, por isso que eu não gostei. Ah, desculpa aí. Bem, eu acho que a gente não tem mais... É, a gente pode ir para as considerações finais. Não, só a gente tem que falar do festival escolar e falar que o Yu vestido de menina é muito legal. A gente não precisa falar disso. Precisa falar, sim, que o Yu vestido de menina é muito legal. É decepcionante não ver a Naoto de biquíni. Eu não achei isso. Na verdade, eu fiquei tipo... Mas vão mostrar mesmo? Eu imaginei que, tipo... E ela tá mostrando a visão de algum personagem, na hora que ela fosse aparecer, alguma coisa acontecia e ele não conseguia ver e pronto, tipo, você não conseguiu ver, parabéns. Mas não, ela realmente, tipo, não aparece e eu acho que isso é ótimo, Naoto. É uma das minhas personagens favoritas e isso só aumentou esse status dela na minha cabeça, tipo assim, ela é uma das minhas favoritas, ela não quis aparecer de biquíni. É ótimo. E... também nessa parte dos meninos se vestirem de meninas, né, o concurso de cross-dresser, a gente falou que o Kanji, em alguns outros momentos da história, ele fica tentando se provar machão, né, e tal. Uhum. Mas nesse momento é um momento que justamente ele não se incomoda nem um pouco de se vestir de mulher, sabe? Ele entra na brincadeira e não se incomoda, assim como o Yu também, né, e tal. Então, tipo, mostra que existe também uma evolução, né? O anime às vezes ele pode até esquecer um pouquinho da evolução do personagem, mas ela existe também em diversos momentos e ela é gradual também, né? E ela tá nessas coisinhas pequenas, né? Tipo, o Kanji do começo do anime ele se incomodaria muito de se vestir de menina, mas depois de tudo que ele passou, a gente vê que ele não se incomoda mais, sabe? Sim. E isso é uma coisa pequena, mas que é bem legal na construção do personagem. Eu também gostei disso, né, nessa parte, porque tá lá a Hanamura, né, o Yosuke revoltado, não, vocês não podem fazer isso com a gente, nananana, fala alguma coisa, e Kanji vira e fala, eu vou fazer o meu melhor. Nossa, melhor boy da série. É o melhor boy, realmente. Mas bem, então a gente pode aqui entrar no final do jogo, né? Do jogo nosso. Do jogo, do anime, que seja. É, o final da história, né? Uhum. Que é quando a gente vai, né, ter, descobrir que o Namatame é o sequestrador, né? A Nanako vai ser sequestrada e tal. O que tu acha dessa parte final aí? Quando a Nanako morre, que na verdade ela não morre, mas morre, eu fiquei tão revoltada que eu não queria assistir mais. Nossa, que ódio que eu senti, porque eu achei que foi... Até que ela é tão fofa que não tinha como não ter uma death flag nela. Aí ela morre. Aí eu fico revoltada porque é isso que acontece, né? Quando o personagem fofo morre. Aí depois ela volta à vida. E aí eu fico... Tá, eles não tiveram coragem, não tiveram culhão de manter ela morta. O que é bom, pra mim é, foi bom. Eu acho, eu acho meio covarde da parte deles de matar ela, mas não matar ela. Assim, tipo... Eu acho que seria legal... Porque, assim, quando ela morre e tá todo mundo fora do quarto e tá só o Ted no quarto, tanto no jogo, né, no jogo isso também acontece, e eu pensei que o que ia acontecer é que o Ted ia meio que se sacrificar por ela, ele de alguma forma ia dar a vida dele em troca da vida dela. Uhum, que seria bom, né, porque aí acabava com esse personagem chato. É, se isso tivesse acontecido, seria perfeito, porque eles não teriam sido super covardes de matar um personagem e depois trazer ele de volta, porque eles teriam pelo menos matado outro pra isso acontecer, né? Sim. Então não teriam medo de matar um personagem e teriam matado o personagem mais irritante de todos, então é feito, sabe? Eu acho um ponto fraco da história, até porque também a Nanako ela volta muito rápido, né? Tipo, ela fica morta muito pouco tempo, então você acaba não sentindo nada, assim, com essa parte da história, sim, né? Pra mim ainda foi, tipo, como ela morre no final de um episódio, eu só fui o episódio seguinte, né? Como ela morre no final de um episódio, e eu só fui assistir o episódio seguinte no outro dia, eu ainda deu pra dar uma sentida, sabe? Ficar, tipo, putz, mas o fulano Nanako morre, que merda, fiquei. Mas se eu tivesse assistido seguido um do outro, eu não ia ter tempo de sentir nada mesmo. Aí depois, seguindo nessa linha assim de falar do final, eu gostei dessa coisa, tipo, ah, é o Namatame, mas não é o Namatame, né? A gente sabe que a gente consegue ir daí, porque o tempo todo a gente tava procurando alguém que sequestrasse e matasse. E aí você vê que não, ó, uma pessoa sequestra e outra pessoa mata, entendeu? São duas pessoas trabalhando. É legal que... A gente acaba descobrindo que realmente tem essa dualidade e, tipo, na verdade, o Namatame, ele não participou da morte de ninguém, na verdade. Porque o Adachi, ele mesmo é quem joga a Yamano e a Saki na TV. E elas morrem porque elas ficam na TV, né? Depois o Adachi, ele meio que induz o Namatame a jogar as pessoas na TV. Mas todas as pessoas que foram jogadas pelo Namatame não morrem, elas são salvas, né? Sim, e ficam com personas da hora. Morre e depois volta. É. Morre e depois volta. Então, de uma certa forma, o único criminoso verdadeiro, o único que realmente matou alguém, participou da morte de alguém, é o Adachi, né? Sim. O confronto com ele no final também é interessante, que o Adachi, ele tem uma persona que é igual à persona do protagonista, né? O Izanagi. Uhum. E eu acho interessante que o Adachi, ele é o Yu do mal, basicamente, sabe? Sim. Porque eles ganharam o poder da mesma forma, o Namatame também, mas o Adachi, ele é mais um paralelo com o Yu do que o Namatame, no sentido que o Adachi, ao invés de usar esse poder pra criar laços com outras pessoas e fazer o bem e ajudar os outros, ele usa isso para interesse próprio e para matar as pessoas, né? Enquanto que o Namatame, ele tenta ajudar as pessoas, mas na verdade ele tá colocando elas em perigo, e o Yu tá salvando elas, né? Então, eu acho que é uma questão bem interessante que a história de Persona traz, que é todas essas três pessoas receberam o poder, todas elas usaram de uma forma diferente, duas delas com bons... boas intenções, né? Boas intenções, e uma delas usou esse poder pro mal, né? E eu acho isso bem interessante também, que nem sempre... que eu acho interessante ter essa dualidade entre o protagonista e o vilão, né? É, porque eles têm exatamente os mesmos poderes, assim, eles podem fazer as mesmas coisas. O que mudou mesmo foi o que eles escolheram fazer, né? E no final também, com certeza, tipo, a ajuda que eles tinham pra fazer o que eles queriam. É, o Yu, ele usa pra, né, ele tem as amizades, ele forma os amigos, e o Adachi, ele usa o poder pra se isolar dos outros, né? E é sempre um tema de Persona, que você formar laços de amizade, né? É uma parte principal do jogo. As arcanas, né, os social links das pessoas, são justamente você se tornando amigo das pessoas, né, e criando laços com elas. É, até que no final dos episódios fica aparecendo, né, Bonds of People are True Power, essas coisas. É, justamente, é um anime que, se você parar pra pensar, a história, ela é resolvida com o poder da amizade, sabe? Sim. Que é algo bem comum em mangá e anime, de forma geral, em mangá de batalha e tal. Eu tava lendo aqui Fairy Tail, que é um mangá de Battle Shonen, né, de porrada, e literalmente todas as porradas eu tenho amigos, eu vou proteger meus amigos e tal. Só que Persona é levar essa questão de poder da amizade além, sabe? É fazer toda a temática do jogo em volta disso e trabalhar muito bem isso. Você realmente se sente amigo daqueles personagens e você realmente sente que a relação com eles realmente se deixa mais forte, sabe? Eu acho que é poder da amizade, um clichê tão grande de anime sendo feito de uma forma tão boa, sabe? Que é sensacional, assim, pra mim. É algo que me faz amar muito a série Persona. Eu não tenho o que dizer, é bonito mesmo. Eu gosto dessas coisas tipo de poder da amizade, por mais que seja um clichê, é um clichê que sempre... que serve pra te lembrar, né, algumas coisas quando você tá... principalmente quando você tá naqueles momentos mais depressivos, que você sente que você tem que ficar sozinho, etc. E, tipo, são esses tipos de clichê que acabam te lembrando que, não, tipo, você não tá sozinho, você tem amigos, você vai passar por isso. É, coisas ruins acontecem, mas a gente dá um jeito em tudo porque você não tá sozinho. Mas o que eu vou te dizer agora vai te irritar um pouco, talvez, mas Digimon também fez isso. E, aliás, Digimon parece bastante Persona. É, o Pokémon também fez isso. Ah. Você tem que ser amigo dos seus Pokémons. Digimon fez mais. Você tem até o Digimundo. A Pokémon é muito melhor do que Digimon. Não vamos entrar aqui nessa discussão. E, aliás, já que a gente falou de Digimon e Pokémon, Persona é um pouco também um jogo. O jogo em si, ele é bem Pokémon também, porque você tem várias personas e você troca elas, você tem um combate por turno, é tipo, é Pokémon. Sim. Feito de uma forma diferente, sabe? Na verdade, é um jogo em que só você tem Pokémons e todos os seus amigos têm Digimons, porque eles têm um só. E é isso. É, só que não evolui, né? É, na verdade, todos os seus amigos são aqueles NPCs de jogos de Pokémon que só tem um Pokémon, enquanto que você tem seis e tem vários outros nas suas caixas. Pode ser mesmo. Muito bom, muito bem observado. E verdadeiro chefe final, né, que é o frentista. Que é o frentista, exatamente. É sensacional que você Deus viu isso chegando? Disfarçado de frentista, né? Você viu isso chegando? Ah, não, nem no jogo, nem no anime. Nossa! Não tem como você perceber isso. E totalmente. Assim, hã? Tem como você perceber, porque na hora que o Yu aperta a mão dele lá no comecinho da história, você percebe que aconteceu alguma coisa diferente com o Yu naquele momento. Sim. Mas daí pra você perceber que o frentista era um deus que tava por trás de tudo, aí é, né? Não, porque quando apareceu o frentista, ele aperta a mão dele, tipo assim, eu até penso, tipo, tá, esse cara aí tem deve ter alguma relevância. Só que eu totalmente esqueço dele quando vai mais pra frente, porque não se fala mais dele, ele não aparece mais vez nenhuma, e eu fico, tipo, ah, foda-se esse cara, ele não é importante. E aí... No jogo, ele aparece em outros momentos, quando tá chovendo no jogo, aí ele aparece, tipo, na frente do posto de gasolina, e você pode conversar com ele, mas tipo, ele fala bem pouco e ele basicamente comenta um pouco sobre a cidade. Ele parece só um frentista normal mesmo, assim. Assim como o Namatami também, no jogo ele aparece durante a história, né? Antes de você descobrir que ele é o sequestrador, ele aparece em alguns momentos da história e você pode conversar com ele. E o Namatami, ele parece ser só um cara que, tipo, a vida dele virou de cabeça pra baixo depois que descobriram o caso dele com a apresentadora e tal. E ele voltou pra cidade natal dele e pra o negócio da família dele, que é a transportadora. E ele tá tentando recomeçar a vida dele. E ele parece ser só um cara que realmente tá tentando recomeçar a vida dele e, né, seguir em frente depois dos erros que ele cometeu e dos problemas que ele teve, né? Sim. Mas no anime é completamente do nada, né? Sim, não dá pra desconfiar nada dele. Ele só é mencionado no começo algumas vezes e depois não se fala mais nada. Antes da gente ir para as considerações finais, eu também queria dizer que no jogo, se eu não me engano, tem 3 finais do jogo, né? Nossa. E é o primeiro final. É que você... Porque assim, tem o final verdadeiro, que é o final que você enfrenta o frentista. Uhum. Mas você pode ter outros 2 finais no jogo, que são... Um deles é naquele momento que eles estão no hospital confrontando o Namatami. Vocês podem simplesmente chegar na conclusão que o Namatami é realmente o assassino e condenar ele, né? E, tipo, esse é um dos finais do jogo, e aí termina o jogo e fica um monte de perguntas sem resposta, e você percebe claramente que alguma coisa ficou faltando alguma coisa. O outro final do jogo é o final do anime no episódio 25, que é o que você derrota o Adachi, mas ficam algumas pequenas coisinhas em resposta, né? Que é a criação do canal da meia-noite, né? O que é esse canal, isso fica sem resposta. E a origem do poder, né? E tem o final verdadeiro, que é o final que você enfrenta o frentista e descobre todas as perguntas e todas as respostas. Sim, e que ele é um deus gigante, tem um olho gigante. E que o canal da meia-noite era só aquilo que você queria ver. E eu gostei bastante desse final, assim, tipo, as pessoas viam o que elas queriam ver e elas querem que o mundo seja daquele jeito, aquela massa cinzenta. E dá pra realmente levar isso pra realidade. As pessoas estão mesmo desesperançosas, sei lá. Eu concordo. Não, isso tá muito estranho. Toda essa relação das pessoas com a TV e tal é um tema também bem interessante que Persona aborda. E o episódio em si, o 26, eu achei ele meio, sei lá, eu tinha memória de ser mais legal no jogo, mas... Corrido, né, de novo, mais corrido, mais animação mal feita, difícil. Mas mesmo assim ainda é bem legal aquele momento que ele vai chamando as personas de todas as pessoas que ele, né, que ele conheceu, criou um laço, né, e vai pegando todas as arcanas e tal. Eu acho muito legal isso de cada pessoa ser uma arcana do tarô, sabe? E inclusive tem testes na internet que você pode fazer de qual é a sua arcana de persona. E eu já fiz esses testes e o meu deu que era Eremita, que é a arcana da raposa. Qual que é? De quem que é? Aquela raposa que a Nanako deixa o guarda-chuva com ela e tal. Ah, é fofa. É fofa aquela raposa. Ah, mas isso é chato, porque eu ia pedir pra você escolher um número, sabe? E ia ver qual que é o número do tarô. E ia propor isso no final desse episódio. Ah, eu sei que o Eremita, eu acho que é o 9. Se não me engano, é o 9. Mas você pode escolher o seu aí e tentar. Tá bom, deixa eu pensar no número aqui. Eu sempre escolho 13, né? Então eu volto 13. Eu vou abrir aqui o meu... Ah, 10, 11, 12. Ah, prazer, eu sou a morte. Eita, tudo a ver. Eu acho que tem tudo a ver com você. Quem que era a morte mesmo no... É a viúva, a velha viúva. Ah, é verdade, a viúva, pode crer. Nossa, eu tenho tudo a ver com a viúva, obrigada. Não, você tem tudo a ver com a arcana da morte, né? Obrigada. Tá, eu vou tomar como elogio, vai que eu me ofendo se eu pensar demais. Mas então, considerações finais, né? O que é que você recomenda o anime Persona 4? O que você achou dele no final? Se o que você tem pra falar aí dele? Se você tem a oportunidade de jogar o jogo antes, joga o jogo antes. Porque parece que a experiência pra quem jogou é realmente muito superior. Eu, como não assisti, tipo, teve horas que eu gostei, mas teve horas que eu achei muito maçante, principalmente essas horas que é muito fanservice. E o anime todo é muito fanservice. Então, tipo, uma coisa que me cansou de assistir, eu acho que a história é boa, só que como eu não joguei o jogo e tal, pra mim tá mal feito, entendeu? As referências, todas elas, eu não peguei. Mas assim, não é ruim, desde que você tenha jogado o jogo antes. Eu acho que a gente realmente está dentro da TV, porque eu concordo. Na verdade, você está falando agora com a sua TV da meia-noite e isso é tudo que você queria ouvir. Possivelmente, porque eu concordo que é um anime que ele provavelmente não se sustenta muito bem se você não jogou o jogo. Mas se você jogou o jogo e por algum tempo eu joguei a... Exatamente em um ano que eu joguei o jogo. Então, você vai gostar de rever essa história, rever esses personagens. E ele é um festival de fanservice para quem jogou o jogo. Para quem jogou Persona 3, episódio 15 também é festival de fanservice Persona 3. E, no geral, eu acho uma experiência bem divertida, mas eu conseguia perceber os diversos defeitos do anime e perceber que o tempo todo eu tava me perguntando se alguém que não jogou o jogo iria gostar daquilo, e tendo a sua resposta, eu acho que fica bem claro pra mim também que se você não jogou o jogo, talvez não seja muito pra você, mas se você jogou o jogo, vale a pena assistir, porque são episódios que você vai achar divertido, você vai gostar de se lembrar desses personagens e gostar de voltar pra essa cidadezinha de Naba, que por incrível que pareça, pode ser uma cidadezinha de Minosco lá no Japão, mas você acaba se apaixonando bastante por ela, assim. É isso que eu tenho aí pra dizer sobre mim. E antes da gente ir para a indicação da próxima semana, é bom lembrar que se você quiser seguir a gente nas nossas redes sociais, você pode ir para o nosso Twitter, que é @eudiscordocast. Você pode ir para o nosso site, que é o eudiscordopodcast.wordpress.com. Ou você pode enviar um e-mail para a gente, que é o eudiscordopodcast@gmail.com. E aí, se você discordou da gente, achou que a gente falou muita besteira, você pode mandar o seu textão lá. Ou deixar um comentário também no nosso blog, né? Exatamente. Mas, Ana, vamos lá. O episódio já tá bem longo, vamos ver qual que vai ser a indicação da próxima semana. Não, do próximo episódio. É. Não da próxima semana, porque a gente percebeu que atrasar talvez seja alguma coisa que vai acontecer em algum momento. É, isso porque no episódio passado a gente, não vai atrasar podcast, não vai atrasar, não, e aí, toma, cuspimos pra cima. Não, mas a gente pode dizer que no mundo da TV não atrasou. Tá. Bom, o que eu vou te indicar, pela primeira vez, eu vou te indicar um anime. Oh, já tô até empolgado aqui, então. Já tô até empolgado. Eu tenho quase certeza que você não conhece, ou você nem ouviu falar, na verdade. É de 2003. É uma... Nossa senhora. É um anime franco-japonês. Foi feito aí, né? Ai, meu Deus. Essa parceria. Lá vem a bomba. Não, mas... Ele teve boa supervisão, assim, vamos dizer assim. Eu vou dar uma sinopse antes, assim. Tem esse grupo de músicos, eles são uma banda. E eles vivem... É Beck? Não. E eles vivem em outro planeta. Mas tem um cara muito mal que sequestra grupos musicais desse planeta, desse sistema. Peraí. Aham. Peraí. Tem a ver com Daft Punk? Tem. Ai, você conhece. Meu Deus. Então... Ok, eu já vi uns clipes do Daft Punk que tem isso aí. Mas vai lá, continua. Então, aí. Continuando. Tem esse cara e ele sequestra esses sucessos que são de outro mundo e trazem pro planeta Terra pra ele ganhar discos e muito dinheiro com isso. Então, eu vou te recomendar então agora Interstellar 5555. Que é o... Isso é um filme? É uma série? É um filme. É basicamente, tipo, pegaram um álbum inteiro de Daft Punk e fizeram um filme em cima disso, só com o som do álbum. Então o anime não tem fala nenhuma. Ele é na linguagem universal da música, entendeu? E é só música. É uma viagem sem volta. Então, okay. Mas assim, eu sei que eu falando parece estranho, mas é que eu não tenho muito como explicar sem dar um spoiler grande do que é esse anime, entendeu? Porque ele é muito fechadinho, então se eu falar uma coisinha a mais, pronto, já era, estragou sua experiência. Então, assiste, porque eu acho que eles conseguiram fazer um trabalho muito bom, realmente surpreendente, entendeu? E eu espero que você goste. Eu até já vou subir o arquivo já pra você pegar. O nome do filme é Interstellar 555. 5555. Ou Interstellar 555, The Story of the Secret Star System. Isso aqui, então, na verdade, é toda uma desculpa pra você poder indicar um filme do Nolan aqui, né? Tô de olho. Não, mas quem sabe se de um dia chega. Estou aqui de olho. Nolan aqui é proibido, viu? Não pode, não. Por que não pode, Nolan? Nolan, um dos melhores caras. Ele faz desenho, só isso. Se um dia ele fizer desenho, pode ter certeza. Vai ser indicado. Mas então, espero que você tenha uma experiência muito boa assistindo Interstellar 5555, ou 5555, ou 5555, eu não sei como as pessoas geralmente falam. Mas... Ou então, simplesmente, anime do Daft Punk. Anime do Daft Punk. Não. Boa sorte assistindo Interstellar, eu acho que você vai gostar de verdade. Tá bom, vamos ver então no próximo episódio. Tchau, até o próximo episódio. Tchau! Pronto, 1 hora e 45 minutos de gravação, Henrique.